bicho vai pegar quando a gente se encontrar. A todos que desejam ver o nosso mal, o bicho vai pegar. Tente a sorte que o azar é certo. Quem Deus abençoa, mal nenhum amaldiçoa. Tente a sorte. Tente a sorte que o azar contra mim, maluco, aqui é certo. Não bota fé, irmão, vem conferir de perto. Tô preparado pro que der e vier. Vou na fé, desejo em dobro pra você o que você quiser. Contra mim, querer prejudicar minha família, fazer minha mãe chorar com a perda da minha vida. Você tá louco, cê acha que vou perder? Vou dizer que a vida colocou um gladiador contra você. Pode se preparar que a guerra entre nós começou. Jogou conversa fora, vacilou, agora aguente a dor. Tô no veneno, na febre, vou na missão. Se trombar, conte na rua, é certo, cê vai pro chão. A lei do cão, entre nós dois agora impera. Maldade, crocodilagem, a vingança nos cega. Mas aí, desiste nem pensar, eu vou além. Porque sei, se eu mosca, você faz assim também. Então doidão, se prepare, tô pronto pra regaço. E tente a sorte que o azar é certo, seu otário. Sorte. O azar contra mim, maluco, aqui é tente certo. Não bota fé, irmão, vem conferir de perto. Tô preparado pro que der e vier. Vou na fé, desejo em dobro pra você o que você quiser. Tente a sorte. O azar contra mim, maluco, aqui é tente certo. Não bota fé, irmão, vem conferir de perto. Tente a sorte. Tô preparado pro que der e vier. Vou na fé, desejo em dobro pra você o que você quiser. Tente a sorte. Vai tentando, não desista não, rapaz. Mexeu com nós, se prepare, vamos correr atrás. A IDR liga os maluca ali da JB, com os carros e as quadradas pra vir fortalecer. Pode crer, falou, não posso, irmão, perder mais tempo. Melhor defesa é o ataque nesse momento. Vamos partir pra cima, empresta o celular. Vou ligar a NMN, porque o bicho vai pegar. Atende, caralho. Alô, quem é? É DR, parceiro. E aí, irmão, o que é que você manda? Rapaz, tá rolando uma parada aqui comigo, mano. Como assim? Que parada, mano? O que é que você manda? Rapaz, aí, fúria, é o seguinte, fala pra Bill que tem um maluco aqui querendo antecipar o meu destino. Tô precisando urgentemente de uma quadrada, 16 balas no pente, que ele vai tomar chuva de bala. Aproveita, fala pra Cleito e Van KT. Não esquece de Arthur, Nengate, Lucas e SBB. Pra chegar, reforçar que eu tô ligeiro. Seu sangro eu também morro, frase citada por meu parceiro. Por isso ando esperto, sei que o céu não é perto. Ligado a todo momento, pra mim é o certo. Passar por cima desse otário é meu critério. Maluco, tente a sorte, porque sei que o azar é certo. Tente a sorte. O azar contra mim, maluco, aqui é tente certo. A não bota fé, irmão, vem conferir de perto. Tente a sorte. Tô preparado pro que der e vier. Vou na fé, desejo em dobro pra você o que você quiser. Tente a sorte. O azar contra mim, maluco, aqui é tente certo. A não bota fé, irmão, vem conferir de perto. Tente a sorte. Tô preparado pro que der e vier. Vou na fé, desejo em dobro pra você o que você quiser. O bicho vai pegar quando a gente se encontrar.